A vida é feita de manobras radicais, mas tô ligado, tem que ter firmeza. Rebel o som, rock é demais. Segura a onda, então falou, beleza. Segure agora que o bicho vai pegar. Eu tô na fita e ninguém vai me segurar. Entra na minha, escuta o rap que diz. Eu tô ligado, eu tô legal, eu tô feliz. Eu tô ligado. Eu quero ver geral pirar. Rap rock é o bicho e ele vai.